170 no Solos 36, libera a direita na minha escuta. Você o táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, Andrei, dando passeio. Coromia 06, copia? Yes. Coromia 06 da Gol, repetitivo para Campina Grande, autorizado 390. A aerovia Pesulo 10 até a posição Neuma após direto. Decola da pista 10 com curva à esquerda, subida Pulca, transição Zipar. Controle em 1208, aciona 5136. Gol 606. Autorizou 390 Campina Grande, decola da 10, curva à esquerda, Pulca Zipar. Pesulo 10. Neuma após direto. Controle 208. Aciona 5136 Gol 1606. Gol 1606, correto. Chame para push e acionamento, portão 05. Vai chamar o 1606. Gol no 7 no 4, direto Aracaju. Direto Aracaju, gol no 7 no 4. Juliette, da 3170. Ingresso Juliette, remota 1-4. Juliette, remota 1-4, 3170. João Pessoa, nível 370, via Aperuísque 58 até Recife, após direto. Decola da 10, curva à esquerda, subida Pulca, transição Caju. Controle 120, decimal 8, transponder 5135, gol no 896. 370 autorizado, João Pessoa, Aperuísque 58 até Recife, após direto. Decola da 10, curva à esquerda, sai da puta, Pulca. Caju. Outra saída 208, transponda 5135. Coteja a saída, por gentileza. Pulca, transição Caju, o Golfo 896. Ok, correto, chame para puxa, senhor. Ah, 896. Salvador. Boa noite, Tan 3891, informação Charlie. Tan 3891, boa noite, aciona a identificação. Desce para 2000 pés na chegada Bonf, QNH 1006. 2000, via. 1016, Tan 3891. Na posição 06 para o posto de treinamento. 994, portão 03, autorizado, puxa a sinal, time táxi. Negativo, 994, livre coxa, passada para o táxi. Corrigo no 606 para pushback acionamento, estamos na posição 5. Na ponte 5, está livre, puxa acionar, chama para o táxi. Chama táxi, gol no 606. Ao solo, tem a torre? Mas escuta tudo, estão aguardando aqui o operador de trend aqui. Ok. 606 com 139 a bordo, 4 e 15 de autonomia, altera na Fortaleza. Senhor 606, segue o 37 da companhia à frente e reporte pronto, ponto de espera. Segue o 37 da companhia e reporta pronto, 606. Para o táxi, 164 a bordo, 2 horas e 14 minutos, alternando Salvador. Táxi à direita, chame pronto para o ingresso, 994, altímetro 1016. 1016 é o ajuste, apontaremos pronto, o gol 994. São 3891, autorizado ELS, reporte estabilizado. Estabilizado, são 3891. Eu vou na 994, eu vou responder com a espera, está pronto para decolagem. 994, vento 120 graus, 069, autorizado a alinhar e decolar, ficha 10. Negativo, autorizado a alinhar e decolar, 10, vou no 1994. No 606, próximo ao ponto de espera, pronto. Assim que o 37 da companhia iniciar a rolagem, ali mantém. Posso 37 da companhia, ali mantém. Gol no 606. Vai iniciar o gol no 994. 4, decolada 55, chame o controle 1208. 208, Gato Polo Negro. Bom dia, voo 10-1994. Voo 1994, bom dia, contato radar, sabe, mantenho 350, saída PUCA. Saída PUCA 350, Gato. Luz 06, livre decolagem, vento 120 graus, 05 nós. Livre decolagem da 10, voo 1606. Estabilizou. Afirmo. 3891 completa, se chama torre 1186. 86, bom trabalho. Decolado aos 58, chame o controle 1208, bom dia. 208, bom dia, 6-06. Torre Salvador, boa noite, da 3891, passou Índia Serra, baixada entravada. A intensidade de clareza é muito baixa, eu entendi que foi o TAM 3891 na final, é isso? Afirmo, baixou e travou. Agora sim, avistado, livre, avistado, intensidade de clareza 4, livre pouso na 10, vento 120 graus, 069. Destinado pouso 10, o TAM 3891. Correção, aguarde. Gondo 606, contato radar, sabe manter 390, saída PUC. 390, gol 606. 3891 no solo 0400, libere a direita na minha escuta, ingresso na Alfa, fechamento da Juliette. Direita, ingresso na Alfa, chamando antes da Juliette, está na 3891. Boa noite, 96 Protáxi, 150 a bordo, 2:30 terra de Fortaleza. 4, chama Recife no 2085. Se alinhamento e decolagem, é 10, 120 graus, 04 nós. Taxi, ali decola no 0, gol 1896. Nível 330. Restrito 330, 606. Drive Alpha, tá? 3291, confirma. Bono 606, chama Recife, ano 2085. 2685, Bono 606. Bono 896, decolado 05, chame o controle de Salvador 1208, bom dia. 208, bom dia, obrigado. Gol 896-1500 na Pucaracaju. Gol no 896, contato radar, sabe manter 370, sai da Pucaracaju. Sabe manter 370, gol no 896.